gente, rebolou, eu digo com sentido. A Fox pegou a equipe de elite deles, que é os X-Men. E mesmo assim, eles estão ganhando mais grana do que a Fox, mais prestígio do que a Fox, e estão sambando na Fox. Então, eles conseguiram derrubar a história da Fox. A Marvel é destruidora mesmo, hein? Anos, Pietro e Wanda não são mais filhos de Magneto? Sim, acabou. Assim, o personagem não é meu, beleza, eles não são mais filhos do seu personagem, tchau. No X-Men tem um personagem que vai ser muito importante para uma outra série aqui, que eu particularmente sou bastante fã dela, que é o American Horror Story. E eu não vou falar tanto dela, porque se eu falar bastante dela, a gente vai ficar até o fim desse cast fazendo isso. Então eu queria que vocês fizessem suas considerações a respeito dessa série, que é incrível. Eu parei de assistir American Horror Story, eu assisti até o final de Coven e assisti o comecinho de Freak Show. Primeiro episódio da quarta temporada não chamou muito tanta atenção assim, mas agora que acabou, falaram bem dela, falaram que realmente conseguiram juntar a parte boa de Coven. É, eles costuraram. E foi só no final, depois da segunda metade da temporada. Não. No começo não foi tanto. Cara, a Pepper, que é um personagem do American Story, ela tá desde o começo. Desde as artes. Ela já é um gancho fortíssimo e que tá desde o começo do Freak Show. Graças a Deus, porque ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Meu, tem um episódio. O episódio 10 da temporada de Freak Show, que é um episódio que é só da Pepper, que conta a história da Pepper. Ai, que do começo ao fim. E tipo, meu, que atriz incrível. Ela não teve chance de mostrar o quão incrível ela era antes. Eu acho que ela vai vir pra uma próxima temporada. Os fãs estão esperando. E um outro ator que foi muito revelação no American Horror Story, que tá bem cotado agora, tá em alta, que é o Finn Wittrock. Eu não sei se o nome dele se diz assim. Que ele fez um personagem que eu particularmente acho muito chato na série, que é o Dandy. Mas que, como atuação, ele foi um ator incrível. E tipo, ele já tá em alta agora, ele tá cotado pra algumas outras séries. Um filme lá que eu não lembro o nome, que é tipo Aventuras de Pi com Soldados. Nossa. É. É um dirigido pela Angelina Jolie, não é? Invencíveis, isso. Dirigido pela Angelina Jolie, tipo, o cara tá super em alta depois dessa atuação do American Horror Story. Eu acho que ele merece uma menção honrosa, o Finn Wittrock. E claro, uma que a gente não pode deixar de falar, que é a Jessica Lange, né? Na sua última temporada aí. Usa do Ryan Murphy no HS, né, gente? Ela é maravilhosa. Fora, tá, vai deixar saudades. Cara, só eu que não tô comprando muito essa história dela ir embora. Eu acho que ela volta. Eu acho que ela volta. Ela volta na sexta temporada, eu acho. Eu acho que a quinta ela vai ficar de fora. É, eu acho que vai ser um respiro, tá ligado? Ela mesma falou que não é o fim dela na série. Ela só não quer, tipo, por enquanto. Ela não falou. Especial, ela certeza. Falou, já era. Eu acho que eu vou ver a Jessica Lange na quinta, lá no mês. Eu vou tirar uma foto com ela, dar um abraço nela. Supreme! Oh my God, Supreme! Ela vai estar no Brasil? Sim, ela vai estar no Brasil. Sendo a Supreme. Sendo Suprema. Sim. Depois de tanta participação especial que eles conseguiram fazer nessa temporada. Meu, tem muita participação boa nessa temporada. A gente tá falando muito do Freak Show, que é a temporada que tá mais em voga agora, mas também tem muita participação incrível nas outras temporadas, sim, né? Sim. O exemplo é o Adam Levy em Asylum. Começo de Asylum. E a Patty Lupone em Coven, que ela é a mãe crente do menino que a Nen se apaixona. Cara, essa mulher fica 5 minutos na tela e ela já consegue que você a odeie. É incrível. A Patti LaBelle do Freak Show também, eu achei muito interessante. Apesar do personagem dela ser meio X. Eles conseguem colocar pessoas famosas que não tem nada a ver. E também conseguem colocar uns que tem a ver, tipo o Matt Boomer. Tipo Neil Patrick Harris. Nada. Cara, o Neil Patrick Harris surgiu das trevas. Fizeram um personagem que foi muito subestimado pra ele, tipo. Era um personagem fortíssimo dele e da Jane Brewer, que é a menina com síndrome de Down. O personagem dele está ligado na série. E eles foram muito subestimados, porque na minha opinião são os melhores personagens da temporada, assim. Olha. Mais fortes, inclusive, que a Elsa Mars, que é a Jessica Lange. Mamilos são muito polêmicos. polêmica. Entramos na zona de polêmica. Mamilos são polêmicos. Vai ser a zona mamilos. A nossa zona de polêmica vai ser a nossa zona mamilos. Entramos na zona mamilos. Assim, porque a crítica a respeito da Jessica Lange, a respeito da temporada, ficou muito por conta da... Basicamente, da Elsa Mar ser um personagem desgraçado. Sim. Foi um personagem que você vai aprender a odiar e você só vai amar porque é a Jessica Lange. Afinal de contas. Atores muito pouco aproveitados, como aquele Bates, que apesar do personagem dela ser bem incrível na série, é muito pouco aproveitada, a Mulher Barbada. É um personagem que no universo de Freak Show, de Circo de Aberrações, podia ser um personagem incrível. Mas eu não sei o que seu Ryan Murphy fica fazendo nas horas vagas. Nem ele sabe. Nem ele sabe, cara. Ele não tem uma ideia fixa, ele nunca consegue manter uma ideia fixa. Cara, o Ryan Murphy, ele é muito bom, ele faz atores. Ele pega um dos atores do Vicente e fala: tá vendo você? Vou fazer você um ótimo ator. E ele faz. Ele fez muito isso com o Glee. Ele fez com o American Horror Story. Quem era Thalissa Farmiga antes de American Horror Story, gente? Essa menina não era ninguém. Gente, eu prefiro a Thalissa Farmiga do que a Emma Roberts. Desculpa, menina. Eu prefiro a Emma Roberts, mas enfim. O que eu quero dizer é que o Ryan Murphy... Ryan Murphy, ele tem muito respeito pelos atores dele. Por isso que ele confirma tantas, entre aspas, do tamanho do Monte Everest, repetições. Por isso que ele coloca os mesmos atores sempre. Porque antes American Horror Story. Ele se apega. Porque antes American Horror Story, a proposta era que quando a temporada virasse e renovasse a história, ia trocar tudo. Não, mas essa não era a proposta da American Horror Story. Você vê os mesmos atores, só que com uma proposta diferente. Não, eu lembro, eu tava acompanhando a estreia dessa série, eu tava acompanhando tudo que tava saindo pra Murder House. Acabou ficando melhor, tipo. Sim, você vê todos os personagens, o que eles conseguem. E aí agora, como eles conseguem sobrepor a ajustar as histórias, né? Os fãs fizeram isso e de repente ele tomou isso como verdade e eles estão juntando as histórias. Personagens que teoricamente estavam completamente aleatórios, porque cada temporada era separada uma da outra. Ele gosta de agregar conhecimento dos outros e depois ele pega e agrega e fala: isso vai dar certo, que a galera quer. Eu queria que vocês colocassem só, deixassem aí o seu beijo, a sua menção honrosa, seus parabéns, as suas flores, as suas coroas, as suas cestas de chocolate. Coroa é morte. Pra Sarah Paulson, que conseguiu fazer um personagem com duas cabeças nessa temporada. Parabéns. Se uma Sarah Paulson já incomoda, imagina duas. Cara, mas. Como a Lana Banana, agora você tem. Tem uma cena dela que é ela atuando com ela mesma, um drama, tipo assim, das duas irmãs. Porque a temporada é tipo assim, as duas irmãs querendo se separar. Tipo, eu quero ter minha vida, você vai ter a sua, sabe? E tem um diálogo que elas decidem, a gente não vai se separar porque a gente se ama e a gente é boa sendo assim, juntas. Nós só somos quem nós somos porque nós estamos juntas. E a Sarah Paulson, ela atuando com ela mesma, numa cena que ela tá chorando, tipo assim, a outra irmã falando, não, se precisar separar, eu te dou a minha vida, você pode ser a irmã que vive, sabe? Porque uma delas ia morrer, é claro. E aí ela dizendo, tipo, não, se uma de nós tiver que morrer, mata eu, porque eu quero que você viva. Sarah Paulson é completamente ignorada pelo Emmy, né? Caralho, cara, essa mulher não ganhou uma indicação. Se ela não for indicada este ano para o Emmy, eu vou estar completamente desgostoso da academia, porque, meu... Você vai xingar muito no Vocês ainda não assistiram, mas quando vocês assistirem, mesmo vocês que não gostam da Sarah Paulson... Quem disse que não gosta da Sarah Paulson? Vocês vão ver, o Rodrigo não gosta. Eu não gosto da Sarah Paulson. Vocês vão falar, tipo, meu, que atriz é essa? Seria um desafio fazer um personagem com duas cabeças, né? Eu queria ver quem é que ia fazer um personagem com duas cabeças, pra começar. E você conseguir atuar consigo próprio num drama, cara, ela merece todos os Grammys, sabe? Olha... Um drama aí que me deixa maluca e que é um drama policial, só que tem terrorismo e tem pessoas e tem a loura bipolar linda, que é Clary Danes, é Homeland. Homeland me deixa louca. Homeland. Louca! Louquíssima! Homeland é surreal porque eu via, eu fui pra praia, fiquei assistindo. Eu assisti quase duas temporadas de Homeland na praia. E quando eu voltei pra casa, tava tendo ataque terrorista na França. Charlie Hebdo. E aí eu fiquei tipo, o quê? Sabe, parecia piada, porque beleza, eu tô vendo terrorismo há duas temporadas na TV, tipo, no computador, porque é uma série. Não, mas na verdade era um viral. Não. Danilo, você não vai fazer piada com isso. Não, solidariedade. Sem piadas, por favor. Mas Homeland é uma série muito boa e, tipo, a atuação da Claire Danes é incrível. Cara, ela cai na bipolar, tu acredita que ela é bipolar, velho. E que ela é uma agente da CIA bipolar. E ela sendo internada e surtando e de repente você vê que nada é o que parecia. Eu adoro esses episódios de Homeland que, tipo, eles fazem você acreditar que tá tudo daquele jeito, que a Claire é maluca. Aí quando a Claire te mostra que ela não é tão maluca assim, que o povo tava sendo filho da puta, você fica... Ou isso pode ser mentira também, você nunca fica com certeza do que tá acontecendo. Acredita na bipolar ou nos filhos da puta. É porque eles seguem um ritmo e de repente você vê que há 5 episódios antes eles já tinham... Na história, no momento da história, há 5 episódios antes eles já fizeram um acordo. E tipo, nada daquilo é sério, nada daquilo é real, eles só estão te enganando, eles estão enganando todo mundo, no caso de um plano maior. Eu considero uma série boa para partir dessa premissa, tipo assim, partir da premissa, os fãs não vão conseguir decifrar o que vai acontecer depois, é uma série boa, tipo não, assim, mesmo, não é previsível. Não mesmo, até cara. Até porque chega no final da terceira temporada e você fala, o quê? Como Oi? Assim? E aí começa a quarta temporada, tipo, já é uma coisa completamente nova, pinta lá, a Morena foi pra Gotham, a Morena matada, alguma coisa, que era a mulher do Brody, e ela foi pra Gotham, e tipo, que? Eles conseguem filmar a série o tempo todo, não fica maçante, mesmo tratando o mesmo assunto. Isso é legal, uma série que vai se recriando até pros próprios fãs, né? Uma série que precisou se recriar, porque senão caía e flopava e já era. Foi não, Revenge, toda né, série gente? Acaba caindo Revenge. Então, o Revenge é um problema, porque ao mesmo tempo que ela se renova, ela se perde e aí ela volta, e ela se perde e aí ela volta, e de repente, gente, você não sabe o que fazer, mas você continua assistindo porque você não consegue parar. Sim. Simples assim, você não consegue parar. E também porque Revenge vicia pra ponta. Então, isso, exatamente. Você pode estar odiando cada um dos personagens e, tipo, você não vai parar de assistir. Mas aí vem também, né, aquelas séries que você já não aguenta mais ver na TV. Você até desiste de assistir, porque já era, acabou, acaba essa merda, mas elas continuam, e continuam, e continuam. Séries que vão se arrastando. Séries que deveriam ter acabado, mas que ainda não acabaram, né, gente? Vamos lá. A pior de todas, Glee. Chegou no final. Glee! Mas já tá acabando. A Glee acaba esse ano, então vai ter uma temporada menor, né? Vai ter uma temporada Glee teve o meu final na terceira temporada. Rachel se despedindo, indo pra Nova York, bonitinha. Finn correndo atrás do trem. Acabou ali, tá ótimo. Ela chegou na cidade, é aqui que eu vou fazer minha nova vida. Glee acabou aí. Glee é uma série engraçada porque ela já acabou várias vezes. Sim. Ela só não percebeu isso. Acabou de quem? Ryan Murphy. Acabou na terceira temporada, quando a Rachel entrou pra Nova York. Acabou com o Corey Mountain correndo. Acabou com eles tentando criar um novo Glee. E ninguém gostava da Miley. Era Miley? Marley. Você entendeu, né? Eles cantaram Wrecking Ball nessa temporada. Você não decorou nem o nome da personagem porque ela não te atrai, ela não é legal. E aí agora sim, essa última temporada tá interessante, ela tá, tipo, voltou pros trilhos. Ela tá sendo tão engraçada quanto na primeira temporada, usando o que os personagens se tornaram agora na quinta. Eles estão fazendo isso. Vou assistir pelo que significou pra mim lá no ensino médio, porque eu era underdog, blá blá blá blá blá. Underdog. E é isso, é só por isso, vou assistir por respeito. A série que eu acho que é pior, ela chegou no final perfeito e ela cagou tudo porque ela seguiu e eu parei de assistir depois disso, que ela acabou pra mim lá na, acho que na quinta temporada. Morreu pra mim. Que é Supernatural. Jesus, eles chegaram no final perfeito. Jesus, eles conseguiram tirar os dois personagens daquela história de ter que perseguir demônios ou ser perseguido por demônios. Eles colocaram. Mas essa não era a graça perto. Essa não era a graça do. Sim, do... mas chegou no final, cara. Eles conseguiram. Eles conseguiram uma solução para os problemas. Eles conseguiram ter um porquê de não precisar mais perseguir monstro. Eles fecharam o maior arco, que é você derrotar o capeta. Sim. E maior monstro do cara, capeta. Cara, você derrotou Satanás. Você derrotou o Senhor Lucifer. Acabou. Lucifer. Mas e teve pela... de série depois disso? Teve. Pior que teve. Por quê? Quatro temporadas a mais? Teve. Tá indo pra décima. E foi o quê? Eu não sei quem são os Leviatãs. Eu não sei como que o Castiel se tornou Deus e morreu e voltou. Pegando almas do purgatório de um jeito idiota. Enfim, eu não sei como que o Trickster se tornou o Castiel Deus. Tipo, eu só sei o que aconteceu. Supernatural errou feio, errou rude. Eles foram ambiciosos demais, cara. Eles pegaram tudo que a série faltava desde o início e jogaram no lixo, cara. Eles sempre faltavam. Que era o irmão bom, a casca de Miguel, que é o Dean. O Dean sempre foi inspirado no Arcanjo Miguel. Que é o... Que ele, basicamente, ele obedece o pai, né? Que, do mesmo jeito que Miguel protege, é o Mateus. Que protege o irmão. E você tem o irmão menor, o caçula. Ah, tem tipo um fundo bíblico no negócio. Sim. Aí você tem Sam, que é a casca de Lúcifer. Ele é o irmão rebelde, o irmão que não quer aquela vida. Ele quer sempre desacatar o pai. Aí eu sou rebelde. Sou mais rebelde do que o Sam. E, velho, eles jogaram tudo isso no lixo. Chegou na sexta temporada. Sabe a personalidade dos seus personagens? Sabe todo esse pano de fundo bíblico? A gente joga no lixo e a gente só coloca as características humanas deles mais exacerbadas. Exemplo, o Dean ser guloso, né? O pecado do Dean é gula e luxúria. Você exalta isso. O Sam, ele é meio invejoso e rancoroso porque a vida dele foi uma bosta. Você exalta isso também e já era. E vamos viver de estereótipo. Você tem quatro temporadas aí. E você vive de estereótipo até hoje, sabe? Hoje em dia, eu só vi as fotos que o Dean tá com... os olhos negros, então imagina que ele está sendo demônio. Sim, esse plot já devia ter ido embora há muito tempo. Quando demônio. Quando o Sam bebia sangue de demônio, blá blá blá. Já foi, cara. Tanto já foi que bora pra próxima. Já foi, cara. Outra que já foi e voltou e saíram andando por aí é The Walking Dead. Nunca achei que foi uma série boa e, tipo assim, as pessoas dão muita importância pra essa série. Uma série que não é boa. Tudo pra ser boa. Absolutamente tudo. Tudo que eles precisavam fazer era pegar aquela HQ, colocar pessoas encenando aquilo. Eles pegaram um hype da época de, tipo, todo mundo falando sobre apocalipse zumbi. Beleza, vamos juntar todo mundo, fazer uma série sobre isso, todo mundo vai assistir e tal. Mas acabou o hype de apocalipse zumbi, e aí a série continua se arrastando, sabe? É, e aqui tá. Acabou o hype, eles deveriam ter se pautado em roteiro. Eles deveriam ter se pautado em série boa. O que fudeu The Walking Dead foi que o hype ficou. The Walking Dead, num site de traduções, tem tantos downloads quanto The Game of Thrones, por exemplo. Game of Thrones que é um absurdo. Não é um absurdo. É um absurdo, porque Game of Thrones é uma série boa. The Walking Dead não é tão bom quanto Game of Thrones. Ah, mas aí não é isso que a gente... Não é isso que a gente tá discutindo, se é bom ou não. É que devia... Eu não discuto com fã. O problema de tudo isso é a fandom. Então, essas séries estão aí... Cara, eu não discuto com fandom nem de American Horror Story. Uma fandom que eu não sei como ainda existe, porque eu já teria cansado de seguir essa série. É, tanto que eu nunca assisti um episódio... É Grey's Anatomy. Caralho. Caralho, eu assisti 7 temporadas. Sete. Em 7 temporadas, teve uns 5 finais já. Podia ter acabado 5 vezes. E não acabava. Tá na 12ª, ou indo pra 12ª, eu sei, eu tenho certeza que 11ª era ano passado, eu acho. Quando isso acabou. Caraca, não. Que série chega em 12 temporadas? Grey's Anatomy. Gente. Tem alguns anos aí, mas eu não assisto, eu não acompanho, mas falam que é muito bom. Mas, gente, eles sempre renovam, né? Grey's Anatomy, eu não vejo essa renovação. Trocou elenco, porque nem o elenco aguentava mais trabalhar lá. Mas voltou elenco também, tipo, tem gente que foi embora e voltou. Sim, a Izzy, por exemplo, ela foi e voltou. Mas a Christina, que é a japonesa, que é a cardiologista, um dos personagens mais importantes, que era a melhor amiga da Meredith, foi embora, cara, não aguentava. A Sandra Oh, foi embora, ela não aguentava nessa porra. Chega, não aguento mais interpretar essa maluca cardiologista, foi embora. E ela foi, velho. Por porque essa série não termina. O plot principal foi resolvido. Derek e Meredith ficaram juntos. Tinha um plot principal algum dia? Era esse. Meredith e Derek ficaram juntos. Ó, que lindo. Que maravilha. Ela superou o trauma da mãe dela. Superou. Que lindo. Por que essa série existe? Eles já chegaram nos dilemas, então por que ainda eles rodam a série? Porque eles criam mais dilemas. E aí com coadjuvantes. Pra te fuder. É foda, cara. Quando tem tantas séries se arrastando e persistindo por aí, tem algumas séries que você lamenta que acabaram e não podiam ter acabado. Recentemente saiu uma série de romance, assim, comédia romântica, chamada A to Z, que ia contar a história de A a Z de um casal que eles são perfeitos. Eles são incríveis, você gosta de ver aquele casal, aquele amor acontecendo, aquele casal evoluindo. Uma série gostosinha de assistir. E acabou no episódio 13, porque foi cancelado por falta de audiência. Gente, para de assistir The Walking Dead, vai assistir A to Z, vai assistir uma coisa decente. Para de assistir Big Bang Theory, que é outra que deveria ter acabado já. Não aguento mais ver as mesmas sketches over and over again. O que me irrita no Big Bang Theory é a fandom. Só isso. Os caras do Bazinga. Bazinga. Os bazingueiros. Não, os bazingueiros nem me irritam tanto, porque graças a eles o nerd ficou em alta e eu parei de sofrer bullying. Então eu tô adorando esse fandom de nerd, agora eu posso vestir camiseta de herói sem ninguém me encher o saco. Mas você não tá acha ótimo. Que banalizou? Olha a polêmica. Foda-se. Nossa, foda-se se banalizou. Não me interessa. Quanto mais gente gostando, melhor, porque ninguém me enche o saco. Quanto mais gente gostando, melhor. E quanto mais gente atraindo nerd, mais séries nerds vão surgir por aí. Sim, mais série de herói, mais série de... Porra, o que tem triste, por exemplo, em A to Z? Tinha a Mother do How I Met Your Mother, cara! Tinha a Mother, e ela é... Tinha Kristen Milioti. Eu conseguia ela pela vida dela. Cara, a Kristen Milioti virou a deusa da galera nerd que amava How I Met Your Mother. Tipo, ela é... não gostou no final de How I Met Your Mother. Foda-se, tem Kristen Milioti, cara. Tem que botar essa mulher num pedestal. Ela é maravilhosa. Colocar num grupo de nerd chacoalhando. Isso foi meio freaky. Eu tô com isso na cabeça ainda. Sério que A to Z acabou? Eu assisti um episódio um dia desses, era tão legalzinho. Acabou. Que injusto. Caraca. Sabe o que também é injusto? Injusto com a minha pessoa? Final de Smash. Smash é injusto. Smash não deveria ter acabado. O que é Smash, Barbara? Smash é uma versão adulta, inteligente e bem feita de Glee. De um musical. De um musical da Broadway. Era uma versão real. É um versão... Glee adulto. Bem melhor. Não vamos banalizar Smash. Só que a primeira temporada inteira eles tentando fazer um musical em relação a Marilyn Monroe. E isso é surreal, porque você vê eles construindo do começo ao fim o musical, desde você começar a escrever as músicas, a selecionar os atores, a produzir de verdade, tentar fazer acontecer aquele espetáculo com todos os conseguir grana, com os workshops, é incrível. E na segunda temporada eles ainda mostram tipo, a premiação, mostram um Tony, e mostram tipo, eles tentando ganhar um Tony, e tentando se manter amigos, enquanto tem duas peças disputando uma contra a outra, e cancelou. E eles tiveram... O quê? A audiência, porque o povo vai assistir o quê? Vai ver Glee, não vai The ver... The Walking Dead. Para de falar tão mal do The Walking Dead, porque não é tão ruim assim. Eles erraram em uma temporada, bicha. Uma temporada. Uma temporada pisada de águas. Não, os fãs de The Walking Dead me fizeram odiar The Walking Dead. Ah, cara, mas isso não faz a série ruim, porra. Assiste, não se feche a boas histórias, porque o fandom é chato. Dessas uma séries... boa história, uma ótima história. Não se fecha. Dessas séries que cagaram em uma temporada e depois... que não aconteceu com The Walking Dead, mas aconteceu com essa. Consequentemente, ela foi cancelada depois. Foi Heroes. Uma temporada muito ruim mesmo. We can be heroes. Fazer uma temporada boa, só que aí já era tarde demais, eles cancelaram. Só que agora vai voltar, eles vão fazer a Heroes Reborn. Que vai ter tanto chance. Cara, Heroes é aquela série que passava no SBT, não é possível. Passava na Record. Na Record. Passava na TV aberta. Pior ainda, passava na TV aberta. Olha o preconceito da pessoa, entramos na área mamilos não, de novo. Não, Record, vocês não tem eu tô noção. Eu tô dizendo assim, é aquela série que não pode ter a desculpa de falta de audiência.

é minha menção honrosa por isso, mas até a quarta temporada era minha série favorita. Então aqui vai o meu top 3x4, né? Eu não sou um cara muito de séries, eu costumo ser um cara mais da música, que escuta bastante álbum, mas série nem tanto. Mas claro, eu tenho as que eu gosto. Como vocês devem ter percebido antes, a minha série preferida é American Horror Story. Toda American Horror Story é que ela tem os piores finais imagináveis em séries. A Bárbara falou do final de Dexter e eu acho que American Horror Story tá um nível acima ainda. É uma série que termina alta, você chega no penúltimo episódio, tá numa euforia tremenda, que você quer ver o último episódio e você... Dexter sabe. Acontece a mesma coisa no final. E tipo, você acha que não pode descer aquele nível, você está em êxtase, você está morrendo do seu coração. E o último episódio... E ela se joga do penhasco. E ela se joga do penhasco completamente. Eu não sei se é porque os fãs criam muita expectativa ou porque realmente a série não tem finais bons, mas isso é uma consideração que fica para um dia que a gente fizer a respeito. Tem um detalhe também de que agradar todo mundo no final é complicado, mas... Então, o problema é que não agrada ninguém. É isso aí. O problema não é não agradar todo mundo. Pelo menos os fãs, sabe? Fãs você tem que agradar, pelo menos. E eu acho que isso é uma coisa que a série peca, mas é uma série incrível, tipo, com temporadas incríveis e tem o mérito de ter trazido pra TV aberta o horror, né? Que eu sou muito fã de livros de horror, eu leio bastante Lovecraft, e eu acho que ter trazido o horror pra TV foi uma coisa muito importante, que essa série merece uma menção muitíssimo honrosa como sendo a minha série favorita. A minha segunda série é uma série que já acabou, na verdade, e que eu achei um final muito tardio. Era aquela série que eu assistia, sabe, sem saber o que era série, passava na Fox, que é Lightman, que era daquele cara que identificava as mentiras, e eu achava muito genial aquilo. Era uma coisa meio CSI, que é uma outra série que eu gosto bastante, e acabei levando muito daquilo pra vida porque a série tinha muitas jogadinhas, muitas, sabe, conclusõezinhas, anedotas. Anedotas. Anedotas que eram muito importantes pra você levar pra vida, sabe? Eu sempre achei que o Mentalista era um spin-off de Light to Me. Tem muito ali. É muito parecido, cara. Gostei de É bem parecido. Aquele cara é muito estranho, não faz sentido o jeito que ele resolve. Porque ele é estranho, ué. Preconceito com gente estranho. Estranho, o Cal Lightman é o cara mais estranho também. Ele realmente tinha poderes psíquicos ou ele só Essa série é legal também. Ele era estudado. Quem tinha poderes psíquicos. Ele era estudado só, na verdade. Ele tinha estudado bastante sobre a técnica que ele usava, ele era meio um Sherlock Paula. Um Sherlock tunado. Mas a filha dele tinha poder. E ela tinha poder de mentir. Nem a pessoa que conseguia identificar a melhor conseguia identificar todas as mentiras, conseguia identificar uma mentira dela. Isso não é poder, isso é habilidade, não? Não, isso no caso dela era. Eles colocavam meio que como um poderzinho dela, sabe? Porque, tipo, ninguém mente pro Cal Lightman, né? Ele é o cara que você mentiu pra ele, ele vai olhar pra sua cara e falar, meu, você tá mentindo. Tá mentindo porque você mexeu a sobrancelha e tal, enquanto você mexe a sobrancelha. Que cara chato, eu nunca tomaria uma cerveja com ele. Nem e a filha dele é isso, a filha dele mente muito pra ele. Mente descaradamente na cara dele. Mas ela se torna uma vilã? Não, é mais uma coisa de comédia do que de vilanismo. Porque eles acabam, tipo assim, o cara que é poderoso, que pode... E a filha enche o saco. E a filha não. É, até tem um episódio que a filha meio que se torna um vilão, mas eles não surpreendem isso, eles não desenvolvem. É, a minha terceira série é uma série que eu gostava bastante, passava na Sony. Eu gostava muito daquele canal, by the way. É That Seventh Show, que era uma série que tinha o Ashton Kutcher, que foi aonde eu conheci o Ashton Kutcher. Muita gente saindo dessa série é um absurdo. É um absurdo. A Mila Kunis, o Ashton Kutcher. Tem filhos, procriaram. A menina do Orange the New Black saiu daí. E é uma série que. O que faz o Ed Brock no Netflix, ele também saiu daí. Caralho, eu não sabia. E é uma série que, tipo, todo mundo que gosta de coisa vintage, que tem, gosta de música dos anos 70, literatura dos anos 70, é uma série que explica perfeitamente como era o período. É genial. Tipo, você se sente nos anos 70 com essa série. E eu sou um cara que é muito fã de David Bowie, que é um cara total anos 70. Me identifiquei muito assim com a série. E eu acho que merece estar aqui. Eu demorei muito tempo pra descobrir que PES, que é o apelido do amigo estrangeiro deles, é uma gíria pra estrangeiro. Sim, e a série tem muitas dessas sacadinhas também, que são coisas que você não percebe. Você não percebe, mas quando você percebe, você fala, tipo, putz, nossa, passou desapercebido esse tempo todo. E a última série que eu acho que todas as pessoas que se prezem nesse mundo, se você tem respeito, se você ama sua mãe, você deveria gostar dessa série que todo mundo odeia o Chris. Até se você não ama ela, ela vai te dar uns tapas até você ficar branco. Até você ou você ficar, até ir parar em outra família. Ou até você ficar negro se você for branco, no caso. É uma série que virou, eu digo sem medo nenhum de ser feliz, se tornou um novo Chaves. É o Chaves de uma geração, sim. Eu tenho pra mim que Todo Mundo Odeia o Chris vai ser aquela série que todo mundo no futuro vai aclamar como... aclamam hoje o Chaves. E, meu, as piadas, a construção, a identificação que todo mundo tem, porque todo mundo tem uma mãe que é meio Rochelle, tem um pai que é meio mão de vaca, tem um meio desgraçado com você, tem um, sabe, tem um professor que é meio preconceituoso, dependendo. Ah, sim, isso eu tenho. É, sabe, meu, é uma série que você assiste e você encontra muito de você ali. É, tem uma verossimilhança muito grande nessa série. Não existe uma pessoa no mundo, eu não conheci ninguém até hoje que não goste de Todo Mundo Odeia o Chris. Porque é amor. Porque Todo Mundo Odeia o Chris é amor, Em primeiro lugar, eu, assim, das melhores séries que eu já assisti, eu coloquei Breaking Bad. Por ser a história, ela é uma história contada tão bem, assim, por ser uma série, ela tem um começo, meio e fim, não se atropela em momento nenhum, ela é contada de uma forma lenta pra você entender, ela é contada de uma forma que você não vai conseguir deixar de assistir e você não vai deixar passar nenhuma informação. Vão se lançar o Better Call Saul agora, que eu tenho um pouco de medo, porque eles vão mexer numa coisa meio perfeita, mas vamos assistir também pra ver o que é. Ela é uma série que tem muito mérito de não ter se arrastado. Ela acabou quando tava no auge, que é uma coisa meio rara para séries. Ela tinha gancho pra fazer mais temporadas, mas os produtores resolveram que tava perfeito ali. Eles fizeram uma coisa que deveria ser seguida por todos, né? Que deveria ser seguida por todos. Gente, eles contaram uma história de começo, meio e fim. Por que as pessoas não entendem isso, cara? Conte uma história com começo, meio e fim, que todos vão te amar. Eu achei legal que os fãs, eles aceitaram o fim da série. Não ficou aquele choro. Vai seguir aquela história como? Não, ela é uma história que ela é fechada, ela é perfeita por si só. Pode acreditar, é. Roteirista sabe como seguir uma história que acabou maravilhosamente mal. Eles vão arriscar agora fazendo um prelúdio, né? Vamos acompanhar. Em segundo lugar, eu coloquei uma série que eu assisti recentemente. É, aleatoriamente eu comecei a assistir ela, não tinha tanta expectativa. E ela é uma série do caralho. Que é The Newsroom. É a melhor série que eu já vi na minha vida. Eu nunca tinha dado atenção pro Lloyd, eu não lembro o nome dele,